Eu quis te dar um mundo de prazer e você nem ligou. Fechou a porta do seu coração e logo esqueceu tudo. A vida é um jogo, eu apostei muito. Te fiz minha estrela, mas vi que tudo não passou de um sonho, coisa passageira. Nem todo mundo sabe de verdade o que é o valor de uma paixão que nos acende o corpo e a alma fica pura. Você não quis sentir, você não quis tentar. Eu fiz de tudo pra te ver feliz, pra te ensinar a me amar. Meu amor, eu só queria te chamar assim, ser tua outra metade, tua felicidade, ter você só para mim. Meu amor, eu só queria te chamar assim, ser tua outra metade, tua felicidade, tua vida, tudo enfim. Eu quis te dar um mundo de prazer e você nem ligou. Fechou a porta do seu coração e logo esqueceu tudo. A vida é um jogo, eu apostei muito. Te fiz minha estrela, mas vi que tudo não passou de um sonho, coisa passageira. Nem todo mundo sabe de verdade o que é o valor de uma paixão que nos acende o corpo e a alma fica pura. Você não quis sentir, você não quis tentar. Eu fiz de tudo pra te ver feliz, pra te ensinar a me amar. Meu amor, eu só queria te chamar assim, ser tua outra metade, tua felicidade, ter você só para mim. Meu amor, eu só queria te chamar assim, ser tua outra metade, tua felicidade, tua vida, tudo enfim. Meu amor, eu só queria te chamar assim, ter tua outra metade, tua felicidade, ter você só para mim. Meu amor, eu só queria te chamar assim, ter tua outra metade, tua felicidade, tua vida, tudo enfim.